3304 iniciado. Quatro, decorada 27, chame o controle, 1-1-9-2-9-8. 08, bom dia, senhorita. Mais uma vez, bom dia, tá? 3304, na sua escuta, Arvor Elefante. 3304, contato radar, se for para o nível de voo 360, via Cedar Bruno. Via Arbor Oro, 3304, podemos apoiar a Arbor? Após 2000 pés, autorizado invadir a Telefa. Direto a Telefa após 2000, 3304, ciente. Bom, 230. 1, 2, 3, 0, completa final, e frequência 98, decimal 95. 95. Bom dia, Torre, bom, 2, 3, 0, ILS. Bom, 2, 3, 0, bom dia. Autorizado para uso, pistão na 0, vento 060 graus, 07 nós. Ele pouso, bom, 230. siga. Então, o meu Golfo, confirme a altitude que está mantendo. Se foi para a Ceasa, antiga rotatória, e reporte Ceasa para modificar, para transferir suas comunicações. Para a cidade antiga rotatória, reporte de algum campo, apenas para informação, há um helicóptero em deslocamento de Candeias para a Ceasa, para pouso na Enrimar. O mês está mantendo 500 pés, apenas para informação. Terra Gostosa. Ciente do tráfego, vou prosseguir para a rotatória Terra Gostosa. Então, meu Golfo, confirme agora quantas milhas afastadas tem Enrimar? Aproximadamente 7 milhas, senhorita. Está mantendo 500 pés e está sendo de aeronave de bomba para a Ceasa. Gente. No ponto terra está no zero, ponto. 3663, autorizado. Alinhar a decolar, pista no zero. Vento no zero, zero grau, 0,612. Autorizado, alinhar a decolar no zero, 6663. Terra Gofiosca, está presente e voe direto para a reta final da pista 17. Direto para a final da 17, Terra Gofiosca. Excelente 250 sendo identificação, chegada para média não autorizada, desce para nível de voo 050 via chegada, Kenya Zauna 017. Autoridade. Confiar que estamos por Salvador, frequência 18.95. Tiago, confiar que está chamando a torre 18.95. Então, meu grupo confirma visual com o irmã? Tá visual, sim. Gente, chame Torre Salvador, frequência 18.95. Vai tomar a torre, até uma louca. Romeu, até uma louca. Romeu, até uma louca. Mantenha 500 pés, informo à direita, aproximadamente 2 horas. Charlie 150, mantendo 1.400 pés, aproximando final 17. Reporte visual com o mesmo, não é presente autorizado, Enrimar, ajuste no 07. Vai manter 500 pés, está ciente da aeronave, não está visual ainda. Vou dar uma Golf e já visual com o Enrimar na final. A forma do Cerro Fiótica, na escuta? Na escuta, o Cerro Fiótica. A forma do Cerro Fiótica, dá presente autorizado, final da 17, informação de tráfego. À esquerda, aproximadamente 8 horas, o Robson 44, 600 pés, seguindo para Enrimar, reporte visual com o mesmo. Paciente do tráfego, vai reportar o pique visual do Sierra Gofiosa. 3663, decolar 237, chama o controle 119 desse 8, meu voo. 198, ligado até 3663. Fechando o centro Recife, frequência no 26 decimal 0, alterno no 28 decimal 1. 260, confirma a secundária? 28 decimal 8. 360, 288, bom dia, obrigado. Número Salvador, bom dia, até 6663, decolona, se você. Então, 3663, contato radar, se botar o nível de voo 300, via sedução voando. 300, via sedução voando, até 6663. Daniel, precisaria a produção, o portanto 3663? Foi Leda, 3663. Leda, trata da 3663. Salvador, Thiago Celso, visual com rodas agora às 11 horas. Gente, Thiago, foi ótimo até a separação com o tráfego autorizado. Final da 1-7, aguardando autorização de pouso. Até final da 1-7, aguardando autorização, Sierra, Golf Alfa. Nome Golf, tráfego à direita, já superado. Reporte no solo controlado, Rimar. Reporte no solo controlado, Golf. Gente, caçador 06, reporte nacional para pouso. Reportará nacional para pouso, grato. Telma Golf, tá no pouso. Telma Golf, frequência livre, bom dia. Pode. O 06 tem condições de informar ao controle a localidade de que irá realizar a localidade na qual irá realizar sobrevoo a baixa altura? Tem, é possível passar essa informação para o controle? Gente, mantenha a regra de voo visual e não interfira com os procedimentos científicos. Você vai passar a baixa altura no perfil do corredor Bonfim. Gente. Está passando Sierra Golf Mike, acione identificação, chegada BOMED não autorizada, voe para a posição BOMED, chame quando é pronto para descida, QNH 1907. Confirma a parte da barra? Parte da barra, Sierra Golf Mike. Sierra Golf Mike, autorizado, efetua 1980, reporte livrão na Romeu. Contato na Romeu, Sierra Golf Mike. Yakov Mike, desse mantém o nível de voo 080, inicialmente altímetro 0,07. Coleia 250, desça para 2.000 pés, altímetro 0,07. Autorizada final do procedimento ILS X-Ray da pista 0, reporta estabilizado. 12, 3, reporta estabilizado, ILS X-Ray 6250. Três chame Centro Recife, frequência no 28.35, alterna no 23.8. Obrigado, só 3.63. O Chaleiro 250 informa que há um helicóptero próximo à posição Duna, mantendo 500 pés. Alfa Serra 50 não irá interferir nessa aproximação. Passa 206 apenas para informação, há um tráfego prosseguindo para a posição Duna, o R2320, passando 4.000 pés e descida 2.000 pés. Guerra Golf Mike, foi para a posição Itap. Itap, Guerra Golf Mike, permanece 8.000. Descida autorizada ainda até 8.000 pés. Cuidado, 8.000, Guerra Golf Mike. Controle, 06, não é para pouso, não é para a polícia. Frequência livre, caixa do 06. Mike desça para 3.000 pés, deixou zero restrição de altitude em Itap. Serra Golf Mike. Combinado, 3.000 pés, o Serra Golf Mike, obrigado. Autorizado, 6250. 6250, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 295-6250. Gente, Caixa 206, mantenha o litoral sul e reporte no farol de Itapuã. Última forma de informação, vamos retornar para o aeroporto para reabastecimento e após decolagem. Gente, Caixa 206, então mantenha a instrução de manter o litoral a 510, comprando o farol de Itapuã, reporte no farol de Itapuã para transferência para a torre, para pouso em Salvador para reabastecimento. Gente, manterá o corredor do litoral, reportará em Itapuã para transferência da torre, traço 06. Podia confirmar para o Serra Golf Mike o nosso número na chegada? Número 1. Se autorizar, tem condições de voar direto Duna e descer para 2000, está totalmente fora do setor. Serra Golf Mike, autorizado e descida para 2000, país sem restrições e voar direto Duna. É, também está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista na zero, reporte estabilizado. Cast, procedimento X-Ray, vai reportar estabilizado. Serra Golf Mike, muito obrigado. Confirmar que confirma a intenção de pouso, pista 017. É o nosso 7. E se puder informar, o solo é a operação X-Ray. Gente, Thiago e Mike, confirme a velocidade indicada. 2109, senhorita. Gente, reduza para 1709, Terra Golf Mike. Reduzindo 1970 agora. Meia, confirme a posição no momento. No momento passou a Maralina. Gente, cheque se o modo alfa não recebo mesmo. Vou checar de novo. Informe que ainda não recebe seu modo alfa. Verifique agora, já piscou aqui no equipamento. Confirme a posição no momento. Uma milha do farol de Itapuã. Gente, mantenha a produção farol de Itapuã em chamamento Torre Salvador, frequência no 8.95. 8.95. Torre Salvador, caçador 06. Caçador 06, dá presente, autorizado o sinal da 17, girando a base pela direita, reporte no final. Ajuste no 017. Gente, vai girar base na 17 ou 06. Se possível, senhora, o 06 quer aproximar direto pro pátio do Graé. Sentindo, caçador 06, reporte final para o Graé. Ajuste no 017. Ajuste 1017, direto pro Graé, 06, grato. Caçador 06 avistado, pouso a critério no pátio do Graé, evitando sobrevoo de viaturas e aeronaves. Vento 080 graus 08 nós, reporte no solo controlado. Reportará no solo controlado 06. Pega 06, Sola 58, por gentileza, informa se a próxima decolagem para Aracaju será a segurança pública. Deixa. Realizador, visual capista, o Papatango Sierra, Golf Mike, senhorita. A Golf Mike completa sinal, estamos em torno de frequência 98, decimal 95, bom ponto. 895, obrigado, tenha um bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 2780, nível 1970, voando com o médio. Azul 2780, aciona a identificação chegada para o médio não autorizada. Essa via chegada, correção, chame quando pronto para descida, o altímetro em Salvador no 067. Gente, vai chamar para descida, 2780. Torre de Salvador, muito bom dia, o Papatango Sierra, Golf Mike, na sua escuta, não baixou ainda. Papatango Sierra, Golf Mike, bom dia, continua a aproximação, confirma a intenção de pouso. É na 10 e pátio 3 para o estacionamento, por favor, operação X-Ray. De chegada, altímetro no 07. SC050 na via chegada, 2296. É, atrapalharia, cara, voar alguma coisa lá na frente, uma duna, tem referências individuais. Não tem ainda preciso de chegada agora. Matheus, exatamente. Lima Fox, prossegue para o controle. Lima Fox, acione código 5550, quando possível estimado para pouso em Serra Novembro, Horácio Dourado. Autorizado pouso no 07, Golf Mike, está com trem em trânsito ainda. Mike Machado travado, prossegue 1-0. Gente, Sierra Golf Mike, autorizado pouso, pistão 1-0, viatura 2-0 graus, 1-1 nós. Golf Mike autorizado, obrigado. E, bom dia, Sierra 63, 1-1, quanto será no 0 próximo? Lições para 3 mil pés, QNH 1-0 no 7, se possível, mantenha high speed para o segundo QNH. Afirmativo, 3.000, Duna, mantendo high speed, 3.296, obrigado. Vamos fazer. Torre Oxanem 6311, ponto espera da 1-0, pronto. Oxanem 6311, agora alto e claro, visual com 1-0 na final da 1-0. Afirmativo. Oxanem 6311, após a passagem do tráfego de pouso na 1-0, autorizado, ANL e Mateus. Faz o tráfego pousando ali na TN, 319. Descida Azul 2780. Azul 2780, desça para o nível de voo 120, QNH 1097 e na descida mantenha a velocidade indicada máxima de 220 nós. Apenas para informação, há um tráfego posição de 2 horas, 8 milhas rumo Nordeste, é um airplane 321, passa no nível de voo 1-0 em descida 3 mil pés. Sim, a gente vai descer até 120, no máximo 2209, o azul 2780. Eco Lima Fox, suba e mantenha o nível de voo 115, mantenha as regras de voo visual, chame o centro Recife para serviço de formação de voo e alerta, frequência 126.85, alterna 125.45. DB-85, alterno 95-45. A clima Fox se confirme, já vou avisar na rota? Me negativo? Gente, está na zero, vento 1190 graus, 099. Clima Fox está em condições de tomar de tarde? Fox, ciente, chame o Centro Recife para serviço de informação de boia alerta. Frequente no 26.85, alterno no 25.45. No contato radar, suba para o nível de voo 360 e via saída São Bruno. 360, na 3 1. Azul 2780, reautorizado descida para o nível de voo 080, altímetro no 097. 080, no 097, 2780. Estou no zero, reposto estabilizado. 2000 pés, chamarão estabilizado, vai com o down no zero, com o no 097, obrigado. Na 3 1 voo Ileda. Na 3 1 voo Ileda. Desça para o nível de voo 050, QNH1 na 097. 050-2780. T2171, decolada 08, chame controle 119, deixe meu último número. 198, 2171, bom dia. Salvador, bom dia, gol 2171, decolagem, salvo 1. Gol 2171, contato radar, para o nível de voo 360, via salvo 1. 360, via salvo 1, quando 2171. Gol 2171. Olha o seguinte. Você vai à morte, vá? Dez coordenação, mantenha o perfil de saída. Vai bater. Rafa Romeu, Romeu Bravos, prossiga. Recebia para 3000 pés, 1017, 27, se quiser. Só confirmando o azul 2780, pode descer 2000 até a duna. 3000 pés inicialmente, está autorizado. Gente, vamos descer até 3000, 2780. Localizador já avisou a coluna 0, 3296. 3896, completa final, chame torre frequente no 8, decimal 95. Completa 295, obrigado, até a próxima. Azul 2780, está autorizado o final do procedimento ILS-XR da pista no 0, reduzida para 2000 pés, altímetro no 0 no 7, reposta estabilizada. Certo para 2000 pés, no 0 no 7, está autorizado o procedimento ILS para reposta estabilizada, 780. Identificação, chegada para médio não autorizada, desça via chegada para nível de voo 050, que leva ao 0-7. Então, você está projetado? Sim, está abrindo, 0-4. Bom dia, 3296, estabilizado na Spring. 3296, autorizado, pouso, pista 1 a 0, vento 070 graus, 09 nós. Livre pouso. Centro Recife, frequência 128.35, alterno 23.8. 2835, 2689. Azul 2780, completa final, chave turno, frequência 118.95. 118.95, 2780, obrigado. Pulo 2171, chave Centro Recife, frequência 128.35, alterno 23.8. 2835, 238, gol no 2171. Ajuste no 017. 017, aguardando. Os 96, solos 16, libera a direita, chame o solo em 121, décima 9. Direita 129, 3295. Sete, autorizado, pouso, pista 10, vento 10, 0 grau, 0, 6, 2, autorizado, pouso, 90, Bravo, acho que é autorizado, tá? Chame na papá. Ajuste 10017. O meu Bravo hoje está autorizado, é minha animação. 0094, desça para 2 mil pés, autorizado LS Exchange, reporte estabilizado, ajuste instalador 0097. Desça para 2 mil pés, depósito estabilizado, LS Exchange, com 0094. Autorizado decolapso, trouxe 7, vento 1 no 0 graus e no 2 nós. Não, não, 7, não, é o gravado. Azul 2780, solo 20, solo 2 anos, mal 9. 2 anos 9 e azul 2780. Decolado de 2-1, controle salvador 1-2-0-8. Rostino, controle salvador 1-9-0. Salvador 19-8, pode ir. Controle salvador, Papa Romeu, Romeu, Bravosca. Papa Romeu, Romeu, Bravosca, contato radar de decolagem. Suba para nível de voo 200, cancelando a restrição. Após. Suba conforme sair da Arbor 1, sem restrição. Arbor 1, sem restrições, Romeu Bravosca. Romeu, Romeu, Bravo Oscar, formação de tráfego, 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste. Essa é a medida de voo 060 em D5, é Boeing 737-800. Romeu, Bravo Oscar, tá com medo de cair a seta. Bruno 094, formação de tráfego, 2 horas, 16 milhas, rumo oeste, passando o nível de voo 050 em subida, carro 25 Bravo. Gente, eu vou 1094. Então, meu 90 Erasca Whisky já ingressou no corredor forte, confirma. 90 Erasca Whisky, por enquanto, de forma radial de distância que se encontra de Salvador. Parece que o ISC mantenha contato bilateral na frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, para autocondenação, chama ingressando o corredor forte. Papa Romeu, Romeu Bravosca, eu vou direto a Alessa. Olha, Alessa, Romeu Bravosca. Salvador, bom dia, azul 4207, passo 220, descida é 160. Tá bom. Azul 4207, aciona a identificação dessa via chegada a Bonfi para 4.000 pés, ajustando a 017, canceladas as restrições de velocidade da chegada. Quem chega via Bonfi, 4.000 pés, 17, canceladas as restrições de velocidade, 4207, chegada. Nossa de bom 094, estabilizado. Bruno 094, chama tudo, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, bom 094. Oi, Salvador, bom dia, 1094, final, pista 10. 1094, bom dia, autorizado pouso, pista 10.